9270, complexo RNAV, semicron 198, decimal 95. 395, bom dia, 1779. Voo 3069, contato Aranda, colagem, suba via Boba para nível de voo 370. Da Boba, 370, voo 2069. Passarido 2223, semi Recife, 128, decimal 8. 288, boa. Voo 3199, Delta passou o tráfego agora na sua posição de 3 horas, 8 milhas, continua sua descida a nível de voo 050. 050, 2199. Recife, 1288. Aos 1-1, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, senhor, com voo. 208, obrigado, Papachaz, adianta. Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível de voo 170, no Golf 677, após Recife, o restante cheio conforme rota do plano de voo. O plano 0, mantém a reta equalita de lugar 2 no peso 3 milhas, após curva pela esquerda, o perfil de subida, a subida Conde, o transfondo é 5415, o controle 120.8, torre 118.95. Após um minuto nessa prensa, está autorizado o Vana Proxa Vitor 366, ajustado 1096, autorizado a RNAV. Estão no 0, reposto, passando para Vitor 366. Afirmativo, 2500, nessa proa, fora 366, completa para 6604. Patrão e o Asta, Golf Kill, vai atingindo a 060, saída da modificação e acendeu ao 065, se possível, pro direto de Serra Índia, Romeu Índia. Patrão Golf, Golf Kill, planilha Serra cancelado 1093, autorizado subido em condições visuais para 065, na proa de Serra Índia, é Romeu Índia. Lima, Zulu, Golf. 3604, na proa Vitor 366, autorizado a RNAV, reposto, passando mesmo. Serra Lima, reautorizado desse da 4.10, após a tritona, reposto, passando 4.10. Transpondo 0215, azul 2796. Então, azul 2796, 0260. 0260, transpondo 2796. Erro, está autorizado o voo de gravitado ali, mas eu não vou confirmar que é ali. Ave. Homologado para realizar o procedimento RNAV, confirme. Faz o procedimento MDB Zulu, o Lima Zulu Golf. Papá, não vendo do parcial e prossiga. Após a árvore, a possibilidade da coroa direta do destino Serra 90 do Hotel Serra Radial 290. Aguarde a coordenação com o centro, papá, não vendo do parcial. Certo. 2199, desça para 2500 pés, ajustado 101, meio autorizado a RNAV, reposto passando o serviço 366. Por que não foi a velocidade indicada? Está reduzindo agora para 240, está com descida para 2500 e chamará no serviço 366. Quem chegou 2199, reduz a 2009. Reduzindo, 2009. Estável LS, pista vista, estável RNAVE, pista vista 3604. 3604, complexo RNAVE, chame torre 1 no 8, decimal 95. Correção 95, obrigado, bom dia. Autorizado via Alfa, Juliette, Fátima, portão 09, 09270. Até daqui a pouquinho. T069, Chame Centro Recife, 126, decimal 85. 6085, 02069. Azul 2783, Chame Centro Recife, na frequência 128, decimal 8. 128-8-2783. Só vendo a Papa Charlie após árvore, está autorizado para seguir na prova do destino. Papa Charlie, vamos ver. Torre Salvador, 3304, bom dia. 3304, tráfego avistado, Quinegão no 0116. Pouso autorizado, senhor. Pistão no 0, vento 050 graus, 05 nós. Ok, ok. 316, teve pouso no 0, 3304. Controle de frequência, tráfego de inspetor. Está autorizado a trocar sua frequência para a coordenação do seu voo e do seu pouso. Papá November, Papá Charlie. Chame Centro Recife, 1288. Recife, 1288, bom dia, obrigado. 1288, Recife, na frequência 1288. Chame Torre, na frequência 118, decimal 95. Opa, seco. Torre Salvador, muito bom dia, gol 2199, passou Serra Vitor 366. 2199, tráfego agora avistado, Quinegal no 017, acabou de mudar agora no 017. Continua a aproximação, chame passando o servidor 3, seja do já. 7, reportado o servidor 372. 372. 3304, no solo 09, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. 119, à direita. Estará terminado, 56 milhas, setor sudoeste de Salvador, chame controle Leos na frequência 120, decimal 1. Sim. 304, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, parte 1, portão 08. País é Luiz, que é autorizado em Gerson Interlagos, a parte passando Paripe. Reportação, reportarei passando Paripe. Obrigado. Controle 1208, 21895, padrão, na placa 1060. Veracruz, Olho Cabó, 12h30, acionamento táxi, situação para táxi, teclagem, turno 895, ajuste 10, fundo 6, informa a sequência Índia, Júlia. Acionamento táxi aprovado, vídeo Índia, Júlia, chama interseção. Catatango Lima Zulu Golfo, autorizado a descida 2.000 pés, ajustado na 096, vem a boa de turno. Autorizado o final do procedimento no MP21 para a pista novela, a parte turno. Até para a boa, boa. Controle, só por estar no sandwich, você autoriza aí pelo farol de Itapuã? Eu quero que a Unisc mantenha um corredor para Lagos até Paris. Ok, mantém para Lagos até Paris. No solo aos 22, libera a pista próxima, intersecção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. Essa é a direita 209. Solo Salvador, muito bom dia, gol 2199, visão circuito. Bom dia, gol 2199, táxi autorizado via Alfa, Juliette, partiu no portão 06. Alfa Juliette para 06. Vitor Índia Juliette, autorizando o táxi, chama a intersecção Oscar. Confirme como recebe o controle. Vamos passar o Oscar. Controle, o sandwich, que é Porto Parice, a intenção é que a gente vá para Veracruz ou para o Farol da Barra, para poder ajustar o GPS? Veracruz. Veracruz, obrigado. Tango Alfa Golf Kilo, registrado a terminado 47 milhas no setor sudoeste de Salvador, está autorizado a chamar na frequência livre. Desça 4.000 pés, ajustado 1017, após a posição Bonfi, vou na proa do Serra Vitor 3683, Itália, Recife, Gerator. 7, vento 060 graus, meia dúzia de nós. Salvador, Cairo, Lourenço, Uno Pés via corredores Axé e Caixa Pés. Decolando pista 17, a curva pela direita. Controle 120, decimal 8, por 18, decimal 9, 5, transfonda 0162, Whisky Lulu. Já de autonomia. Para táxi e decolagem, chame Tom em 1-895, ajude ao time 16, até a volta, Zuli. Alô Salvador, bom dia, hoje é 9180, para puxa de treinamento no 5-1. Hoje é 9180, posição remota 5 do Pátio 3, autorizado para puxar o chame para o táxi. Chame para o táxi, 9180. Fazendo o Golfo completo final do NVD Zulu e chame o torre 1-8 decimal 95. Chame curta final. O vento agora de 040 graus, meia dúzia de nós, que negão no 0 no meio. Tráfego ainda não avistado, Lima Zulu. Papa Tango Vitor, Índio Juliette, decolado aos 27. Chame agora o controle Salvador. Frequência no 20 decimal 8, chama. 208, Vitor Juliette. Patango Vitor, Índio Juliette, mantenha sobre a linha de voo visual, número 7, corrido a chefe. Então, as 28, autorizado curva à esquerda, base para a direita, pista no 7. Chame de base para final, pista no 7, Lima Zulu Golfo. Toma na base, para a volta, Lima Zulu Golfo. Zero 2 no PB. Táxi autorizado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no 0. Mantenha a posição no ponto de espera, chamando o Tom em 1-8. Décima 95, ajude ao título no 0 no 6. É um lugar, seu chané, 9-1-8-0. Taxi em frente, Índia, ponto espera da 1-0-1-1-8-9-5. Ajuste 1-0-1-6-9-1-8-0. Sala azul 2-7-9-6 para o posicionamento. Azul 2-7-9-6, autorizado para o chiveque de treinamento, remota 4-2-4-3, reporte para o táxi. Reporte para o táxi 2-7-9-6. Lima Zulu Golfo, se a gente confirma o trem abaixo travado? Afirma. Lima Zulu Golfo, pouso autorizado na pista no 7, vento 060 graus, meia dúzia de nós. Certo, ele pousa, Lima Zulu Golfo. 95, informação ainda, ajuste atinho no 0 no 6. É o número 2, pacote, aguarde autorização. Voo no 095, aguarde. 4299 na escuta, fala a cópia. Azul 4299 de Salvador para o aeroporto de Campinas. Nível de voo 320, 320. Rota via Upper, Zulu 10, após Piraí, após posição Umbade. Depois dessa proposição 44 até Pagode. Decolando pista no 0. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Cumpre o perfil de subida da El Leda após Leda direto, posição Motiva. Controle 1-20.8, 2-1-8.95, transponda 5437. Central, tira aí, estamos de uma maneira andada, aqui pelo 44 da Bode, saída da Euler e da Mótima, o Transponder 54, o controle 120, 482, na frente. Subida da Euler, Mótima, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, posição de intercepto. Gente, da Euler, Mótima, 442, na frente. Gente, chame o plano aqui pro espectamento, portão 01. 1095, na escuta para a quadra. Pronto para a quadra. Voo. Quatro, bom, 095. Bom, 095, autorizado com fins, nível de voo 240. A rota via posição é essa, após Nitibu, Pesulu 21, eu estou conforme o voto do plano de voo. Decolando, pitão no zero. Mantenha a reta ecológica cruzada 2 até a terceira milha, após a curva pela direita, o perfil de subida Arbor, Elefa. Controle frequência 120.8, 2198.95, transponder 5432. Decolando a pista 10, Arbor, Elefa, Nitibu, mantendo 2000 pés. É, a proa até 2000 pés, após cumprir o perfil. 5432 o transponder, controle em 120, decimal 8. Turbuno 095, portão 5, chame quanto que estiver aqui. Para o táxi azul 2796, temos 7 quadros a bordo, 3 horas e 40, alterna Natal. 74, 3 e 40, Serra Bravo, November Tango alternado. Táxi autorizado em frente, segunda táxi direita pela táxi Índia, onde ficaram no zero. Mantenha a posição, chame todo, frequência 118, decimal 95, ajude a tinta agora no 0, 17. Está com uma pequena variação de 1017.0, variando com 1016.1. A gente vai taxiar para a Índia, manter ponto de espera de 4895, fazer 1097, só para a Índia, Serra Bravo, Serra Golfo, alternado. São Gonçalo do Amaral, então, sério. 0, bom dia, autorizado linha tricolor da pista no 0, vento 050 graus com 05 nós, que nem agora, 1017. Autorizado a linha tricolor da pista 1017, 9180. Falou com o Goiânia. Nível de voo 220, tá no pátio. Tá no lugar da Aerostar. Ou no pátio 5, decola pistão 7, agora de copa. Pelo cordial, bom dia, só patrando o Chiquiro Golo. Manati, meu pés? Só instante 4, papá, o meu voo faz 34. Papá, tribo meu Golf, São Paulo Congonhas, nível autorizado 2220, aerovia via Golf 677, após Ilhéus, Whisky 1, após Ilmo, Golf 449. Decolando pistão 7, a curva pela direita, perfil de subida Coral, controle 120.8, 118.95, aciona o transponder 5460. Tem alternativa Campinas, teria autonomia? 6 mil metros de visibilidade, 2 mil pés, chuva leve e nuvens espadas. Espera visual, Miguel? Salvador, Manati, 1 mil pés, decolando pista 17, a curva pela direita, intercepta na sequência após o Gorgoshi Adial 242 e segue conforme o moto do plano. Controle 120.8, 118.95, transponder 0125, papai, o meu ótimo, Marcelo. Qual é a posição no corredor cheio? Até no pistão, até no meio, Quilos e Louco. A gente fala que eu não recebo seu contato radar, Quilos e Louco. Controle Salvador, Oxené 9180. Passou 2300 pés, saída da El. Circulagem, chama o turno no 8095, Papa Romeu, como é que tá? 8380, autorizado, vai na prova de letra. Claro, manter 380, vou na proa de Leda, Ocean 9180. 796, autorizado a decolar da pista no 0, vento 070 graus com 079. Autorizado a decolar, senhor. 0, foi na prova de TAP, após o TAP, que é a Vitor 366. Não será possível utilizar a voz direto e a subida devido a não estar em contato radar com a aeronave. Após passando o farol da barra e quando possível estimado de pouso. Estimado de serra de uísque para ingressar na TMA ideal, já aproximadamente 40 minutos. Sim. Agora a Juliette, apenas a informação significativa, foi o ajuste ao tinto, agora 1017, o Alunza agora escopre. Última vez sobre a área de voo visual, autorizado sobre voo Itaparica, evitando a área restrita de gratuita, esse é o meu livro. Golfo, aguarde cópia Mucugê. Papa Pinguim, se que usa o copiou o controle. Quatro acionamento, autorizado o acionamento, Papa Romeu Oscar Mike Delta, chame pronto para o táxi. Usado chamando a frequência livre para a coordenação, informo que é um Papa Alfa 32 e um LAC. Os corredores ao número 507 da Pedra. O uniforme será Indolice, que será terminado agora levando essa TR. Vai precisar chamar na frequência livre para a coordenação dos corredores e quando da terminal Léo, a frequência 901, atento a aeronave possivelmente agora na sua posição. De 3 horas a 5 milhas, mantendo o 1.007, o tipo do mesmo é o Papa Alfa 34. Salvador, Guardiata 3859-990. Guardiata 3859, tráfego agora avistado, Quenegal no 0 no 7. Acabou de mudar no 0 no 7. Pouso autorizado na pista no 0. Vento 080 graus, 079. Pouso Era 150, copiado. Por isso que o senhor faz uma semana na presença livre. Ah, você é devido a toda a aeronave nos corredores de rumo oposto, Lima, aquilo que foi. Controle azul 2796. Azul 2796, contatar a decolagem, suba via Conde para nível de voo no 70. Responde 1702796. Mas sou eu que recebe o controle? Já tem gente, Romeu Lima, controle? Romeu Lima, por gentileza, você poderia efetuar uma ponte na sua vida? Sendo a Papa Tango, Papa Uniforme, Serra, Índia Whisky, que retorne na frequência do controle? Tá. Bom, 116 until 2,500 feet, climb 8107. Ah, okay, descend down to 2,500, 1017 KNH, go 1160. Oceaner 91, 80 Recife, 125.1. 1251, 9180, boa. Zero de volta, 3, 2, 0, aeroviário após o Lulo 0, após Piraí, após Umbad, 2, após o Lulo 1, após o Lulo 4, 4 e Pagog. Regulando o pista no 0, mantém a reta clara até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após o Leda direto à posição Motiva. Controle 120.8. Turno no 8, decimal 9, 5, transponder 5445. Sim, Jalice, como recebe o controle? Sim, se agora recebemos a informação de Léo, que mesmo está fechado pela ponta. 1859, no solo 43, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo no frequência 121, no decimal 9. Passa à direita, 219, 3219. Gente, eu informo João Juliette, a informação significativa foi apenas ao time da guarda 422. Provavelmente seria Arthur. Ah, bom, sim. Papai, eu mais se agou pra escutar quanto? Confia, vou. Mais se agou, sim, Mucu-G, nível 080, aquela de A290 do Salvador, após 150 milhas cancela, para ser visual 065. Negócio pista 17, curva direita, subida Arbor, até posição Arbor, após, segue direto Vatap, Elimbera. O controle 120.8, torno 18.95, transponder 5436, mais se agosto. Apresenta autorizado, conduzindo 080 com mais se agosto, Guerra de Alves, 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 4, 5 horas, conquista, transição ou na base? Bahia, táxi aéreo, acionamento, táxi decolagem, turno no 8.95, ajuste no 0, 1 no 7, na palma do Max em agosto. 17, obrigado, vamos lá, vai para o fim. Salvador Gorão 095, gate 5, está para o chefe de acionamento. Na 3859, Bozo Livrou, táxi em frente, segunda esquerda, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3859. O Gol no 095, portão 5, aguarde para o espectacionamento. Aguarda. Tapa Tango, Eco Delta Fox, morro, número 10, decolagem, pista no 7, curva direita. Pelos corredores Axé e Caxapéus, controle 1208, turno 895, transponda 0145, Eco Delta Fox, ótimo. Curso de Juliette, ajuste altinho, está agora 1-0-1-6. Acionamento, táxi, decolagem, partida Aristar. Chame turno 1-8-9-5, Eco Delta Fox. Over 366. 1-0-9-5, é voz da Antan. estacionará à direita, portão 4. Após o estacionamento, autorizado por estacionamento, portão 5, chame todos os táxis. Gente, agora menor aeronave já está no 4, aí prossegue, tomará para o táxi, gol no zero. Azul 9149, escuta 4. Azul 9149, escuta. Azul 9149, Salvador para Confins, David voo 340, via Elefa, Pós-Op, Atrasulo 21, restante conforme rota do plano de voo, declando pistão 0, mantenha a reta até cruzar 2 e o pé da terceira milha, contra o perfil da subida Arbor, Elefa, a curva pela direita após a decolagem, controle 120.8, a torre 18.95, transponder 5463. Do transponder, portão 9, chama o ponto push back, sua letra. Para o estacionamento, porta 3179 no portão 10. O zero autorizado, chama o táxi para 3179. Júlio Lima, Kilo X-ray. Estiga Lima, Kilo X-ray. Gente, a Patrulha Lima Kilo X-ray, copiar então sua decolagem voo de São Paulo para Salvador. Confirme novamente o tipo de equipamento para a Papa 34, pessoas a bordo. Zero daí a bordo. Copiar as pessoas a bordo, Lima Kilo X-ray, não tem corredores. O código está em contato radar com o código 0156, reporte passando do Paris para ingresso interlagos. Eu acho que é o Mike Delta, que é o Jets, reporte o Intersection 2, entre o Runway 17. Situação 01, aguarde para o pushback, senhor. Temos duas aeronaves já iniciaram o pushback. E aquilo que vai passar, a calça será autorizada. Faz a dica. Tango Kilo Serra Lima, prossiga. Bono 095 para o táxi. 80 a bordo, 2:58, qual é a Campinas? 2:58, Campinas, só o problema, por gentileza? 180. 180. Bono 095, táxi em frente, segunda direita, via Índia. Onde espera no zero, chame todo mundo 8, décimo 9, 5. Ajuste ativo no zero, lembra, verde, gol no zero, 9, 5. Segunda direita, via Pátio em frente, segunda direita, torre 295, 1017, 19. Certo, está presente? É negativo, mantenha para o Adipadita, vaga para o SEAS. Ok, negativo. O Serra Lima, nosso código 0251. Dois completos, chame torre 1, número 8, decimal 95. 295 a torre, chanel 2, bom dia, até daqui a pouco. A Alfa mantém a posição antes do taxi de Juliette, portão previsto é o 9, e ainda está ocupado. Ok, Alfa, a posição prevista é o 9, só uma manter sua Juliette. Na Alfa, gol no 1-6. Solução 3179. 3179. Pode confirmar a rota para nós, por esse trecho? A rota? Positivo. Confirmo sim. Para Guarulhos, a rota de Alpes, Zulu 1-0. Piraí, Papá, Alfa, Índia. DCT, Umbade, Uniforme, Mike, Bravo, Alfa, Delta. Depois, Upper, Zulu 4-4 e Pagode, Papá, Alfa, Golf, Oscar, Golf. Ok, muito obrigado então. 3, 1, 7, 9. É 5-2-1-2-0-8, Bravo, espera, bom trabalho. 2196, informação em curso, Juliette, ajude a 5-0-1-6. Guarde Copa para posto seguro nível 360. Paciente da Juliette, aguardando o senhor. Teste 2006, fly heading Coral. Sim, after test 2006, direct to Coral position. We are allowed to fly up to 2-0. Galeão. Táxi autorizado à esquerda via pátio e Índia. Ponte 0-1-0, mantenha a posição. Chame Tor 1-8-295, ajude o tinto no 0-1-6, tá? 3179. Pátio Índia, ponte 0-1-0-1-8-95-1-0-9-6, 3-1-7-9. 1-1-6-0, mantenha a posição antes do táxi 6 de LED. Airbus 320 da TAM liberará o pátio. Após a passagem do tráfego, ingresso autorizado à esquerda via Juliette, portão 1-0, portão 10. Sim, vamos manter o ponto de espera na Juliette e após a passagem do Airbus, vai prosseguir para 1-0, pátio gol 1-1-6-0. Azul 4299, mais curto. Eu havia feito uma modificação na rota, mas a rota correta foi modificada. Na escuta para copiar a nova rota. Então para Campinas, a rota via Pozulum 0, após Tubave, Fapá, Uniforme, Fapá, Alfa, Vitor. Após prossegue via Pozulum 1-6. Após posição Posmo, Fapá, Oscar, Sierra, Mike, Uniforme. Depois direto Confins. Depois direto Chomode, Pozulum 30 e Entite. Então, autorizado, seria Tubave, Pozulum 1-0, Pozulum. É só inicialmente o controle, é Pozulu 10, depois de Bubava é Pozulu 16. Sim, é pela Pozulu 10, a Bubava e a Rota. Ok, correto. Aí vou tentar passar a cauda, na sequência será autorizada para o pushback no momento. Sim, sim. Pode prosseguir no táxi para 3179. 3179 à esquerda, via tático. Esquerda, via tático. Salvador, 3-1-2, na porta. 3-1-2, táxi autorizado Alfa, Juliette, Patiolo, inicialmente mantém a posição, antes do ataque ser Juliette. Vai vir Alfa, mantém a posição, 1-6-0, esquerda Juliette, portão 1-0. 1-6-0, esquerda 1-0. O Lima Kilo 3. Tango Alfa Golf Kilo, prossiga. Salvador, bom dia. 3179, autorizado nem manter 1-0. Abatango Eco, Delta Fox, decolou 5-6, 1-2-0-8, controle, 1-1. O 4299 autorizado o pushback fundamento, aposta para o TAC. Autorizado o pushback fundamento, chamando a TAC 3149. Alfa Golf Kilo Lock, o código 0252. Controle respondido, qual passando o resto do Delta Fox? Delta Fox, mantém sobre a visual 1 no meu pé, corredor a chefe. Afirmativo, visual, senhor. Você mantém 2500 pés na porta de vindo. Quadrado 2500, direto de controle Salvador, Algono 095, no perfil da Arbor, passando 1800 pés. Zona 095, contato Aranha Decolagem, sobre a via Arbor para nível de voo 240. Via Arbor para o nível 240, voo no 095. Romeu Golf, Sky, Harry, Ilmo. Índia Lima, Mike, Oscar, Romeu. Índia Lima, Mike, Oscar, Romeu, presença, porque... É que chame o controle agora em 1208, bom voo. É, Salvador, press control 120.8, Oscar, Mike, Oscar. Romeu Golf Collection, Fly, Harry, Índia, Lima, Mike, Uniforme, Romeu. Índia, Lima, Mike, Uniforme, Romeu. Vento 060 graus, 069. Fly 3179, autorizado a decolagem no 0, vento 060 graus, 069. Missão no 03179. 2196 na escuta, cota. Escuta, copa. Voo 2196, autorizado Porto, seguro, nível de voo 360. Decolando pista no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2000 pés ou 3000 após a curva pela direita. Contra o perfil de subida da El Leda, após Leda, direto, Porto seguro. Controle frequência 120.8, 2118.95, transponder 5474. Fecha, autorizado 360 para Porto Seguro, manter 2000, após 2000 curva direita ou 3000 nautas após, saída da Eulida após direto Porto Seguro, controle 120.8 e o controle 218.95, o transponder 5474. Fechamento correto, portão 612, reporte pronto, voo 2196. Aponta. Fechamento 6312. Táxi lento, observando o início do táxi do azul que já está prestes a iniciar para o portão de número 3, atentando ao sinalizador. Táxi lento, Alfa Azul, vai ser 03, 2, 3, 4. Salvador, é o 304, ele está aqui, está na posição 8 para o pushback, eu vou para a autorização Brasília no 360. Gente, Brasil 360, informação de lente, ajuste 1016 no 06, portão 8, aguarde de cota. Sete. 107, 4 e 30, Ribeirão. Bom dia. Plano 3179, contato radar na decolagem, suba via da El para nível de voo 320. Da El Leda, cumprindo no perfil 320, acende o 3179. Solo Salvador, Azul 9149, Ponte 9, Pushback, estacionamento. Azul 9149, Ponte 9, autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, Pushback, estacionamento, tomaremos para o táxi, Azul 9149. Na escuta, cota, autorização. Cota, cota. 3304, autorizado Brasília, nível de voo 360, 360, via Aerovia Pezulu 17, após Malba, e segue conforme o voto do plano de voo, decolando pistola 0, mantém a reta decolagem até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva à direita, perfil de subida Arbor, Eleva. Controle 120 decimal 8, por 118 decimal 95, transponder 5467. Arima, eu tenho 04299. Arima, 04299. Estou até 208, é o controle 2294467, transponder 5704. Correto, cotejamento. Chame pronto para o espectro da metade 3304. Delta Mike Delta, confirma isso no time to arrival. To make time to arrival is 1116. Yep, confirm to control. It's make time on arrival 1116. Delta West. Autorizado acionamento na posição aguardando o pushback. Certo. Ingresso na pista, pode ser até a base, autorizando. Marcos, um abraço. Na Lima, após etapa de voo, é a 366, dispara 250010, autorizado a aeronave da pista 10, o ajuste 10116. Após o SAP, terra visto 366, atualizado a aeronave 10, depois para 2015, ajuste 10116, certo? 195, ajuste de altímetro 0116, bagagem azul 9149. Autorizado então via Pátio Índia, mantenha ponto de espera, chamada 2295, satisfeita no 0116. Muito obrigado, bom trabalho, seu 9149. Fazendo decolagem, suba via feita da água para nível 080. Via água 080, Max Tango. Mas espera, obrigado. Pushback, chama para ataque. Gente, após a passagem do azul, autorizado, chama para ataque 216. O filo, leve desvio, a reporte na Praia de Maria. Satango vai por essa foto. Não há tráfego de conhecimento do controle do setor, sem frequência disso. Gente, bom dia, Lima Clux-Ray. Serra Golfo está restrito a 3.000, pode prosseguir na subida. Serra Golfo, suba via, sai da arma para a nível 07. Diabo. Salvador, gol 2171, programa 8, Serra. Gol 2171, no ótimo de identificação, dessa via chegada bom, para a pasta do 6, o ajuste no 0. Passando a meta 304, posição 8. 304, posição 8, autorizado, pessoal, mais chamado pede. Salvador, 5 dias, o 9149, ponto de espera para o 2149. Então, até para o 2149. 409, 2106, 120, controle, bom voo. 208 Azul 4299, bom dia. Rio, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, estabilizado, aeronave 190. Papa Tango, Kilo, Serra Lima, está aproximação, reporte do a 05 Ilha da Cabeceira, como você? Gente, reporta 05 Ilha da Cabeceira, 190, Serra. 4299, podemos aprovar o Tael? Azul 4299, mantendo o perfil. Confirme, mantendo o perfil? Afirma, Azul 4299, suba a via 310. Via da El, temos tráfego na nossa saída? 4299, qual tempo do controle? Tem tráfego que impede voar da El? Negativo, o senhor foi instruído a subir via saída da El. Azul 4299, copiou? Copiou, subindo via saída da El, Azul 4299. Gente. Autonomia alcançando Aracaju. 14750 Caju? Copiado, táxi. Autorizado à esquerda via Pátio Índia, ponto espera no zero, chama em torno no 8, decimal 95, ajude o atímetro no zero, 1 no 6016, tenha boa viagem, 1-2-1-9-6. Gente, à esquerda Pátio Índia, ponto espera 295, excelente dia. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, passando Serra Victor 372, está presente, solicito para cancelamento das regras de instrumentos e base pela direita da 17. Gente, o Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, Bonessa R cancelado agora 08, autorizado base pela direita, reporte final 17, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima. Gente, autorizado base pela direita 17, reportará na final, encerra. Autorizado, a linha em decolar no zero, vento 080 graus, 79. Gente, linha decolar no zero, azul 9049. Guarde. 0079, centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 3579, bom dia. Taxi 03-04-176-140, com 5 acertos. Confirma, mas o quanto espera? Confirma, mas o quanto espera? Confirma, mas o quanto espera? Confirma, mas o quanto espera? Confirma, mas o quanto espera? Confirma, mas o quanto espera? Confirma, mas o quanto espera? Copiado, tá 364, táxi via Pátio Índia, ponto espera no zero, chame turno no 8295, ajude o antigo no zero, no mês. Base para final da 17, Kilo Serra Lima. Passando Kilo Serra Lima, autorizado pouso, pista 17, vento 070 graus, 8 mais. Gente, Lima. Voo 2196, autorizado Alenha, manter pista 1-0. Alenha, o 9149, decolou azul 10, 1208 controle, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, azul 9149.